Começa agora na Antena Web, Antena Radical. A seguir, não perca mais uma edição de Nós e o Mundo. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é Antena Radical. Sejam bem-vindos à Antena Radical, programa mais radical da Antena Web, uma rádio online. Hoje é o quinto programa, de dia 3 de fevereiro de 2012. Hoje vamos dar uma volta aqui novamente ao webworldtour.com, onde estão já, portanto, algumas datas de eventos a realizar, começando pelo Pipeline Challenge no Havaí, vai-se realizar entre 15 a 24 de fevereiro. E, portanto, o Pipeline, de facto, é um sítio fantástico para a abertura da época 2012. Portanto, segundo as próprias palavras da IBA, é uma onda fantástica, icónica, portanto, bastante conhecida e apreciada para testarmos os limites e as capacidades dos atletas. E claro, portanto, todos estamos já ansiosos para o começo desta competição, que é bastante aguardada, não só pelo ser o início da época, mas também pelo espetáculo que proporciona, com tubos profundos e com, obviamente, uma onda bastante perigosa, onde se testam normalmente os limites. Entre 26 de março e 4 de abril, na Austrália, Margaret River, vamos assistir, portanto, a um dos locais mais fantásticos, portanto, do evento do IBA 2012. Portanto, é de facto uma das ondas, digamos, mais selvagens da Austrália, e, portanto, vai haver, portanto, trials em Gas Bay, e o main event, portanto, será como especial atração o que é designado como o Showdown, portanto, um formato que será bastante usado em 2012, e teremos, portanto, também os melhores bodyboarders a competir nesta onda a partir de 26 de março. Também entre 18 e 27 de maio irá decorrer o Arica Chilean Challenge. O Chile está, portanto, a tornar-se uma das superpotências do desporto, e este ano vai receber 3 etapas do World Tour. São eles Antofagasta, espero não estar a dizer a cidade mal, Arica e Enkeke. E, portanto, obviamente, as ondas, os tubos de El Gringo, obviamente vão ser a atração destas 3 etapas, especialmente depois dos novos standards colocados pelo Guilherme Tamigo ano passado, e das manobras radicais mesmo no inside, especialmente aquele tubo gigantesco e ondas de mais de 3 metros. Em 2012, volta também, perto da cidade do Rio de Janeiro, uma etapa em Itacoatiara, no Brasil. Portanto, são uns picos que podem funcionar bastante bem se os fundos estiverem bons, e, portanto, será também uma boa oportunidade para ver esta onda, que, portanto, quem já teve a oportunidade de ver, especialmente no YouTube, é uma onda que se pode tornar bastante interessante. E agora as condições de mar para este fim de semana. Aparece no Inguru aqui um swell de cerca de 2 metros, contas a entrar de frente a partir da tarde de sábado especialmente, mas pronto, desde manhã temos uma entrada mais de noroeste, cerca das 6, ela ficará, portanto, mais de frente e, portanto, deve dar algumas ondas, portanto, nos sítios mais expostos, incluindo Costa da Caparica, Ericeira, Peniche, etc. Uma das questões que tenho visto um pouco de momento é, portanto, a questão do campeão do mundo, Pierre-Louis Coste, o atleta de Ossegor, que neste momento, como atleta que é da Rip Curl, portanto, existe um grande ou algum burburinho na internet sobre especialmente sobre um filme que foi colocado na net em vários sites, especialmente pela Rip Curl Europe, e o que acontece é que obviamente eles agora com o campeão do mundo querem promover ao máximo portanto essa situação, sendo eles patrocinador do atleta, e pronto, claro que as opiniões dividem-se. Aqui na Antena Radical o que nós pensamos é que se a marca, portanto, apoia o atleta, acho que tem todo o direito e faz todo o sentido em, vamos dizer, fazer render um pouco o peixe, até porque, pronto, atingido portanto, este objetivo do atleta, e sendo a marca investida também nele, faz todo o sentido também colha os benefícios, e portanto penso que é de ganhar para toda a indústria, e portanto para a indústria, para a marca, para os atletas, estas situações, e quanto mais retorno as marcas tiverem no bodyboard, mais irão investir. E agora, após uma passagem pelo Facebook e pela internet, detectamos aqui uma página bastante interessante no Facebook, que é a Bodyboard Traz Portugal, portanto uma página no Facebook em que o objetivo é permitir a todos os atletas colocarem as suas fotografias, os atletas menos conhecidos poderão fazê-lo, e estabelecer aqui um contacto na comunidade, na comunidade de bodyboarders. Também ainda na internet, portanto no blog palavrascomsal.blogspot.com, podem ver algumas informações e vídeos. Destaco aqui um vídeo interessante com o título Remember Apple. Eu penso que será interessante rever este vídeo, quem ainda não viu. E também portanto, está partilhado um vídeo com os momentos mais memoráveis do IBA World Tour de 2011. Não percam estas imagens e outras informações neste blog, sempre interessante de lá voltar. Obrigado por ouvirem o Antena Radical, boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical.